Dragonfly. Olá, ouvintes! Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Feito no 8. Ora, pois bem, realmente Feito no 8, hoje o dia foi também muito preenchido. Mas sabe que eu vou-lhe falar de um tema que ouvi ontem. O tema é que a NASA descobriu uma nova forma de vida. Ao contrário daquilo que se dizia ao princípio, não é propriamente uma nova forma de vida extraterrestre, é uma nova forma de vida na Terra, mas que até agora não era conhecida. É que parece que há uma bactéria que se alimenta de arsénico, ou seja, que este é o meio de sobrevivência da respectiva bactéria, o arsénico. Ora, eles ficaram muito surpreendidos, e eu fico surpreendido como é que eles ficaram surpreendidos. Porque eu sou muito da opinião, já há muito tempo que sou da opinião, e pensei que eles também soubessem disso. Eu sou muito da opinião de que, é assim, cada composto, cada químico tem três estados, pelo menos à partida, não conheço nenhum que não tenha. Sólido, líquido e gasoso. Resulta tudo da compressão de átomos. Quando os átomos estão demasiado próximos, né? Juntam-se e solidificam. Formam uma massa mais ou menos resistente, mas formam uma massa. À medida que a temperatura vai aumentando, separam-se de tal forma que acabam depois por se primeiro liquidificar e depois por se gasificar. Até porque eu não conheço, mas certamente que poderá haver oxigênio em estado sólido. Basta que a temperatura desça para lá daquilo que é preciso para que isso aconteça. Ora, mas isto já tenho isto adquirido há muito tempo. Ora, se estes compostos químicos... Bem, assim, eu não sei se há, até pode acontecer que haja algum que não aconteça isto, e portanto... Mas presumo que, regra geral, todos os compostos, todos os químicos tenham estas três fases, não é? Ora, no sólido, líquido e gasoso. Ora, qualquer animal, qualquer ser vivo se pode alimentar de um destes, desde que haja... É assim, aliás, nem é obrigatório que haja a presença de aminoácidos nestes químicos. Não é, portanto, obrigatório que haja a presença deste composto, dos aminoácidos, que foi no fundo que deu a vida, começou a gerar a vida aqui na Terra. E de facto eu começo a ver, aliás, eu vi-os muito surpreendidos, e fiquei eu surpreendido porque, quer dizer, eu até pensei que eles já soubessem disto. Qualquer composto químico pode originar vida. Qualquer químico em si pode originar vida. O metano, qualquer coisa pode originar vida. Aliás, quanto ao metano, eu não vi essa referência, mas quanto ao metano, se nos unir, já está descoberto bactérias que se alimentam de metano, não é? Que se alimentam, que vivem, que hoje aquele mundo é o metano. É como tudo, nós somos seres que nos alimentamos de mais alguma coisa. É assim, todos os seres se alimentam de alguma coisa. Todo ser tem aquilo que se alimenta e lhe faz bem, aquilo que lhe faz mal e que não pode e do qual não se pode alimentar. Portanto, o ser humano é o dióxido de carbono. Não é? É destrutivo. Não tem aquilo que nós precisamos. Mas há outros animais que se podem alimentar de dióxido de carbono. Na prova disso são as plantas, por exemplo. Não é? Enfim, há muita... Eu acho que sempre tive esta ideia de que todos os químicos podem produzir vida. Mas pronto, eles pelo visto já ficaram surpreendidos com o arsénico. Pronto. E é isto. Ora bem, iniciamos esta emissão. Iniciamos este Feito no 8 com Dragonflies. Vamos agora finalizar com Bells, Silent Bells, a música de Eddie Reader. Ora, eu escolhi estes dois temas da mesma intérprete. É uma intérprete muito pouco conhecida aqui em Portugal, mas gostava que vocês conhecessem um bocadinho mais desta Eddie Reader. Partilho convosco este nome da música, o nome irlandês, não estou em erro. É muito desconhecido, mas vale a pena ouvir. Primeiro com Dragonflies e depois com... Silent Bells, a música de Eddie Reader. Fique bem, eu volto na terça-feira para mais um Feito no 8. Daqui a pouco estou de volta para mais uma Musicália. Até terça! There's a truth that is lost in the noise life compels, that all that we are without love are silent bells. And where do prayers go if the heart that the sea